sou terrorista que chega rimando. Pronto pra guerra, fecho com os mano. Na arena, gladiador, sou bonde da ferra com muito amor. Se a vida é assim, não perco de vista. Avisa a moda que nós tá na pista. Sou BAP. Um de vocês, lembro do tempo que éramos reis. Tiros pro alto, som no falante. Tô no irmão, tá na perigo constante. Fé no semblante, disposição. Virar o jogo com muita emoção. Campinas no ar, morou que de nós. As ruas não é, Miami vai, só tem Marandros rica que canta a verdade que não se complica. Rima batidas é nosso forte. 9 de julho, guerreiro da norte. Sem medo da morte, pique favela. Soldado do morro, mais um Marighella. Agora cês vão ver o barulho que nós faz. O terror das quebradas, liberdade e muita paz. Tamo junto e misturado, e o mesmo sentimento. E os lock tá formado, nós vai pro arrebento. E se não tem o proceder, não vale desistir. Uns chama a polícia, eu chamo WD. O papo é reto e nós desenrola. O fura tá no pente, vamos buscar esses dólar. No calor psicológico não vai me intimidar. Agora é nossa vez, nós viemos pra ficar. É isso mesmo, meu querido, blindado com os irmão. Nós comanda, nós que manda o plano e ação. Rajada de tiros pro alto. É o bang louco tomando de assalto. Liga aí, sangue bom com aço. Lado a lado, apetitoso tá. Liga aí, sangue bom com aço, tá. Veterano, lado a lado, apetitoso tá. Liga aí, sangue bom. Só veterano, lado a lado, apetitoso tá. Liga aí, sangue bom com aço, tá. A mensagem que chega é de fuso e matraca. Tá confirmado, WDCH, traca na casa. É o pânico, só mostra o sistema negro, vilão de preto. Na sintonia por sintonia, é nós por nós mesmo. Na sua enxergo, expõe um esclarecimento. Me ajudo com os guerrilheiros pra definir os empreendimentos. Da norte, da leste, interior de São Paulo, Campinas. As palavras têm todo o peso, seguindo leal doutrina. Olho no olho, verdadeira humildade, ser bobo, maloqueiro. Transparência dia a dia, se conquista respeito. A nave aqui não está batida, estão dominadas rimas. Na linha de frente pelo gueto, periferia. As telhas de Brasilite, barracos de bloco vermelho. Viela cimentada, escadarias do gueto. Por vocês o som vai ser primordial. Me armo, amo vocês com meu arsenal. Sangue bom com aço, tá. Veterano, lado a lado, apetitoso tá. Liga aí, sangue bom com aço, tá. Veterano, lado a lado, apetitoso tá. Liga aí, sangue bom. Só veterano, lado a lado, apetitoso tá. Liga aí, sangue bom com aço, tá. Companheiro, a caminhada se prossegue. Que de nice não fecha pra fuzilar os pé de back. Não tem moleque, só postura e disciplina. Abre logo o canil com os pitbull. Quer vir pra cima, é Campinas 011. Zona Norte, ferradura. São Bernardo, São Mateus, só os cascadura. O time é campeão, sem emoção, sem simpatia. Chegando com a verdade, negou, sem ironia. A facu é de rua, linha direta com as penitas. Destrava as matraque, tira os pinos das bolinhos. Veterano, tão de volta, acabou o seu sossego. 9 de julho, apostou. Tamo junto, é isso mesmo. Rap na veia, bad, tribunal, tá na bala. WD original, consciência humana, meu parça. Pito chefão do 9, quem dá as cartas? Kid Nice, sistema negro, pulso firme na caminhada. Liga aí, sangue bom com ar.